futebol no São Paulo. Aham, é hora de virar o jogo. Canela nos beats, além da rima. Subindo dos buracos pros palcos, tipo Jardel no salto. De falso em nós, somente aparência de fraco. De fato, culpa da escassez dos pratos. Mas dá nada não, se eu perder a visão, vou no tato. Orgulhoso, ingrato, pros de salto alto. Vou subindo, incomodando, tipo o ronco das falcos. Tentando envenenar, pego vários no ato. Pensando que é serpente, mas é só carrapato. Eu sou chato, tupini, quinzulu, neguinho de Bauru. Deus me fez assim, humildade, fé de hindu. Expressão de Belzebu, mais louco que o Raul. As mãos pro alto é nosso poder, que nem o Goku. E que se dane, FBI, Dops, Bop, Conte, Lopes. Maior é Deus por nós, defendendo dos golpes. Programados pra morrer, calejados de viver. Cash, mulher, prazer, e esse seu falso poder. O jeito é dar uma fugidinha ao cacete. Aqui nós aprendemos a enfrentar os mojos, sempre na linha de frente. Treinado nas esquinas, no peso da rotina. A rua é vitamina, que não vem na creatina. O efeito colateral pode ser crime, droga, treta. Que se foda. Importante é que sozinho cês não aguenta. Feed baiano, herdeiro só das dívidas. Resposta ignorante pra quem quis duvidar. Vida louca, na esperança do sol de amanhã. Quem plantou Hiroshima colheu Talibã. E eu vou fazendo a minha sem guele, sem discurso. Se tu me ver recuando é porque eu tô pegando impulso. Pra cima, pra virar o jogo com a minha zima. Swinga, pra driblar os problemas tem que ter a ginga. No sapato nós vai chegar. Humildade e fé pra fazer o jogo virar. Sem recuar, trabalhando e se focando pra alcançar. Sem passo maior que a perna pra não tropeçar. Ambição não é ganância, no topo é meu lugar. Quebrando regras, tudo que sobe desce não. É a vez de quem nasceu embaixo e pro topo, irmão, tipo vulcão. Guardando lava na mente que nem bala no pente. Na hora que explodir segura que vem quente. Perigoso, pique afegão pesado das bombas. Pique tonelada que vem da Colômbia. Ideia que te assombra, a sombra que só luz não cansa. Visto com irrelevância, desde criança, cês me dá ânsia. Suas ideias que não avança, política de ganância. Rap vem de cobrança, mente pesa, implora e pede mudança. Desde infância, sabia o lado mais pesado da balança. E pra nós, pensar é raro, agir custa caro. É tanta fita na mente que às vezes eu nem falo. De embalo, vários virou modinha e eu faço a minha. Dou volta por cima sem ideinha. Dinheiro pra nós, se tiver, talvez nós brinde. Se os parceiros também tiver, melhor ainda. Vamos pra mudar a história, que é nossa hora. Irmão, vambora, busca a vitória. Sem querer glória, buscamos a melhora. Na vida do povo sofrido que chora. Na trajetória, rap é minha trilha sonora. Inimigo dos lixos que os pela saca adora. Pra cima, pra virar o jogo com a minha zima. Swinga, pra driblar os problemas tem que ter a ginga. No sapato nós vai chegar. Humildade e fé pra fazer o jogo virar. Sem recuar, trabalhando e se focando pra alcançar. Sem passo maior que a perna pra não tropeçar. Ambição não é ganância, no topo é meu lugar. Pra cima, pra virar o jogo com a minha zima. Swinga, pra driblar os problemas tem que ter a ginga. No sapato nós vai chegar. Humildade e fé pra fazer o jogo virar. Sem recuar, trabalhando e se focando pra alcançar. Sem passo maior que a perna pra não tropeçar. Ambição não é ganância, no topo é meu lugar.